Você vai dirigir essa lata velha do Tennessee até a Califórnia? Acha que eu não vou? Eu acho que você não passa daquela árvore. Ei, Novali, vai ficar pronta hoje ainda? Ela tá no banheiro, Willie Jack. Ah, por que ela não se muda para o banheiro, hein? Leva todas as fotos e bijuterias. Eu tô pronta. Tô pronta pra ir. Peraí, aguenta um pouco. Agora é minha vez, né? Vamos sentir saudade. Tem um buraco aqui no piso. O Willie Jack pagou 80 dólares por ele. Ele tinha que consertar tudo. E tem a melhor parte. Estado de volunteer Monroe. Não tem 5. Você e o 5. E 5? Quando eu fiz 5 anos, minha mãe foi embora com um árbitro de beisebol chamado Fred e nunca mais voltou. Depois que eu saí da escola e trabalhava de garçonete, uma cliente, uma tal de Gladys, ficou louca. Eu tentei acalmar ela, mas ela veio pra cima de mim com uma faca e me cortou do punho ao cotovelo. O que isso tem a ver com 5? Ela levou 55 pontos no braço. Eu não gosto do número 5. Prontinho, vamos nessa, vamos nessa. Querido. Até. Tira uma foto da gente com a câmera nova. Peraí. Toma, segura aí. Vamos nessa, anda. Vai lá, não esquece, me liga. Vale, me liga. Tchau, a gente se fala. Caramba, já são 5 horas. 5? Onde mora o coração? Tomara que a gente encontre um lugar para morar que seja de frente para o mar. Olha só, Novali, não dá para ver o mar lá em Bakersfield. Ah, de repente um lago, então. Eu queria uma daquelas mesas, sabe, que tem um ombrelone para a gente sentar com o bebê e tomar leite com chocolate vendo o sol se pondo. Eu nunca morei numa casa que não tivesse rodas. Aí. Aí. Distribuição Telefilmes. Versão brasileira Cinevídeo. Sometimes I wonder, will I ever make it home? Sometimes I wonder, will I ever make it home? Ei! Aí, Novali! Acorda! Tá parecendo uma porca roncando. Santo Deus, o que está acontecendo, hein? Cadê seus sapatos? Que maravilha! Beleza! Eu tô com os pés inchados, aí eu tive que tirar. Ui! Quer sentir o bebê? Aqui, ó. Tá sentindo isso? Não. Tá bem aqui, ó. Não tá sentindo esse pum, pum, pum, não? É onde o coração tá. Eu não tô sentindo, não. Oba! Que foi? O mercado. Eu quero fazer xixi. Vai e não demora. Olha, eu preciso de dinheiro. Vai pagar pra fazer xixi? É para comprar sapatos. Qualquer tipo de sapatos. Tá legal. Compre uns sapatos baratinhos. Tá legal. Compre uns sapatos de bolinhas verdes. Assim vai chamar a atenção de todo mundo. Moço, onde é que é o banheiro? Fica lá nos fundos. Obrigada. Vocês têm uma criança linda, hein? É uma foto digna de prêmio. Eu não estranharia se aparecesse numa caixa de cereais. Steve, olha para mim, olha para mim. Diga X para mim, vai. Ai. É o culpado. Obrigada. Mãe, dá a luz a um bebê de 2 mil anos. Moça, seu troco. Ah, desculpe. $5.55. Não. Esqueceu. Senhora? Senhora? Deixou isso lá na caixa. Oh. E o seu troco. Oh. Tudo bem? Uh-huh. Eu... só... o meu namorado... foi consertar o carro. Ele vem me pegar. Então? É, tenha um bom dia. Motts. Querida, olha só a pequena Ruth. Eu não via você desde que sua mãe morreu. Quanto tempo faz? 11 anos? Não, eu não sou. Não lembra de mim? Eu sou a irmã marido. Ah, você lembra sim. Você costumava me chamar de Selma porque não conseguia dizer Thelma. Consegue dizer Thelma? Thelma. Ótimo. Olha que bonito. Você vai ter um bebê. Você voltou para casa, Ruth? Olha, eu não sou não, quem... Não, sabe o que eles dizem. É no seu lar que começa a sua história. É no seu lar que te levantam quando você cai. É o que o finado irmão marido dizia. Irmão marido? Ele era seu marido? Não, ele era meu irmão. O verdadeiro homem de Deus. Você lê a Bíblia? Não tanto quanto devia. Ótimo. Eu acho isso ótimo. As pessoas leem muito e ficam confusas. É por isso que eu gosto de distribuir um capítulo de cada vez. Assim as pessoas esclarecem as dúvidas quando elas surgem. Vamos, vamos. Você vem comigo. Vamos. Eu não vou deixar você ir embora de mãos vazias. Agora, em nome da Associação dos Comerciantes e Executivos da cidade de Sequoia, Oklahoma, eu presenteio você com essa cesta de brindes e mercadorias. Obrigada. Ruthiana, aí tem cupons de desconto, fósforos, lixa de unha, um mapa da cidade. Oh, peraí. Agora você está vendo essa caderneta? Tinha acabado a semana passada, então eu tive que pegar algumas das minhas para colocar aqui. Mas se você não é alcoólica, sabe que essas reuniões não são para você. Não, senhora, eu não sou. Ótimo. Ótimo mesmo. Ah, esqueci, tem mais uma coisa. Que é isso? Isto É uma castanheira. Traz boa sorte. Aqui, toma. Pega. Bom, até logo, Rutien. Foi muito bom rever você mesmo. Bem-vinda. Tem o meu número aí. Vai me visitar quando quiser. E leva o bebê. Salsichão, cachorro quente e sanduíche. Com licença. Quer tirar uma foto do seu bebê? Eu não... Quer dizer, ainda não. Eu quis dizer depois. Ah! É claro. Nossa, que tipo de câmera é essa? É uma Rolly. Não existem muitas por aí. É linda. Ah, meu nome é Moses. Moses White Cotton. Novali Nation. Novali Nation? É um nome forte. O nome é importante. Já escolheu um nome para o seu bebê? Olha, eu estava pensando em Wendy com um I. Oh, nem pense. Dê um nome que tenha significado. Um nome forte. Aqui. Eu venho toda primeira sexta-feira do mês, de meio-dia às 6. Se cuide, hein? E lembre-se. Dê um nome que tenha significado. Vou dar, eu prometo. Atenção, senhores clientes. São 9 horas e a nossa loja está fechando. Por favor, levem suas compras para o caixa. Abriremos novamente às 9 horas amanhã de manhã. E como sempre, obrigada por comprarem conosco. Preciso de ajuda? Eu preciso de carona. Pra onde tá indo? Pra qualquer lugar longe daqui. E você, vai pra onde? Vegas. Legal. Oh, oh, oh, peraí. Não, não. Ah. Tá bom. Valeu. Banheiro. Fique em forma durante a gravidez. Maternidade. Fiquei duro. Um desgraçado roubou a minha carteira ontem à noite no quarto do hotel. Talvez isso ajude. Paul! Olha, é o seguinte. Você quer? Então vem até aqui. Pegue. Olha que eu pego, hein? Talvez você tenha uma surpresa muito boa. $280 no bolso, 14 pacotes de cigarros light num saco plástico dentro do porta-malas do carro. Por uma estranha coincidência, isso é exatamente o que alguém roubou de uma loja na beira da estrada há 2 horas. Isso sem falar... Jolene, quantos anos tem agora? 14. Hã? 14? Vocês vão limpar os banheiros. Ah, é? Eu limpei os banheiros ontem. Ah, que bom. Então vai limpar de novo. Devo ao mercado. Biblioteca Pública de Sequoia. que você quer? Eu tô procurando um livro. Que tipo de livro? Sobre árvores. Árvores? É. Árvores. Silvicultura, meio ambiente, agricultura, botânica. O que você quer saber sobre as árvores? É que tem uma pessoa que me deu uma castanheira. Tem umas semanas. Castanheira? Castanha da Índia. Pertence ao gênero Aesculus, da família das Hippocastanáceas. Eu acho que a árvore está morrendo. Eu podia levar para a pessoa que me deu, mas eu tenho vergonha dela ver que eu deixei a árvore ficar doente. Aqui, procure castanha no índice. O quê? Eu vou começar devagar. Isso aqui se chama livro. Tá entendendo? Ei! Aqui, ó. Pronto. Viu? Pode ler. Folhas podres, raiz estragada, deficiência de nitrogênio. Continua lendo. Também tem um livro sobre... Com licença. Eu não sei como pude me enganar desse jeito. Você não parece com a Ruthie, não é mesmo? Mas é muito bom revê-la outra vez, querida. Entra. Eu quero que você conheça o meu parceiro. Sr. Sprock. Sr. Sprock? Sr. Sprock. Ah, como vai? Você quer leite? Senhor, oramos para que abençoeis essa comida que alimenta o nosso corpo. E oramos, Senhor, para que nossa amiga tenha um parto seguro e uma criança saudável. E vos pedimos perdão, Senhor, pela fornicação que eu e o Sr. Sprock cometemos outra vez essa tarde. Amém. Amém. Amém. Eu venho todo dia para cuidar dela. Não vai precisar fazer nada. Ah, que bom! Mas se for incomodarem, eu posso... Não, querida. É bom que você venha todos os dias. Vai ser ótimo vê-la aqui. Mas eu te digo uma coisa. Não sei com que tipo de gente você está que não te deixa plantar uma árvore. É que eles... Como vai ser quando o bebê nascer? Eu não sei. Peraí, eu vou ajudar a senhora Sprock. Oi, Rosita! Como é que você vai? Tô bem! O livro da biblioteca diz que o lugar mais alto do jardim é melhor para plantar a árvore. Deve ter conhecido o Forney. Quem? Tá tudo bem com o senhor? Eu estou bem. É só um enfisema. Não é nada grave. Ele sempre faz esse barulhinho quando faz muito esforço. Quem é Thorny? Forney. Forney who? Um homem brilhante. Mora na biblioteca. É brilhante. Você não imagina o que ele teria feito nesse mundo se tivesse terminado os estudos. Por que não terminou? Deus nos dá obstáculos. Espero que não esteja com fome, porque é terça. Sexta é o melhor dia do café porque servem bacon. Eu sou Lexi. Lexi Coop. Oi. Oi. De onde vieram todas essas flores? Ah, de todo canto. Você é uma grande celebridade. Tem repórteres aqui. Levanta. Tá vendo? TV. Eles passaram a noite toda aqui. Pra quê? Por sua causa. Querem falar com você. Comigo? É claro, todos querem falar com a mãe do bebê do supermercado. O que vai acontecer? Eles vão me prender? Prender por quê? Por morar no mercado. Acha que vão te prender? O hospital vai ficar com meu bebê? Cadê ela? Por que o hospital ficaria com seu bebê? Porque eu não posso pagar. É como num restaurante. Se não pagar, te fazem lavar pratos. Eu não sei o que vão me obrigar a fazer. Não, não. Eu tô dura, eu não tenho nada. Não tenho família, não tenho emprego, eu só tenho um bebê. Eu sei do que precisa. Oi, está tudo bem. Olha quem você vai ver agora. Diga que já está na hora de papar. Isso ajuda? É, ajuda. Como a gente pode amar tanto alguém que acabou de conhecer? Forney também está bem. O médico deu os pontos e o mandou para casa. Forney? Uhum. Da biblioteca? É. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele quebrou uma janela de vidro para te ajudar a ter o bebê. Não se lembra? Então era ele? Uhum. Oh. Então, qual vai ser o nome dela? Ah, o nome dela. Americas? De onde foi que você tirou o nome desses, Americas? Eu queria que tivesse um nome forte. Um nome que significasse alguma coisa. Oh, neném. Oh. É, quem sou eu para julgar? Meus filhos têm nome de comida. Brownie para Linê, Cereja e Baby Ruth. Você tem quatro? Tenho. Parece tão nova. Eu comecei aos 15 anos e não consegui parar. Queria um pai para o primeiro, mas só consegui outro filho. E quis achar um pai para os dois e assim tive mais dois. Acho que eu fui meio que pelo caminho errado. Ah, olha ela lá. É a mamãe do mercado. Mamãe do Quanto mercado. Quanto tempo ficou morando no mercado? É... 6 semanas. Sei. E como é que foi? Olha. Você falou com o pai? Nova Alice, se eu fosse você, jamais tentaria ser jornalista. Por que alguém escreveria uma coisa tão ofensiva? O que diz aí? Um bebê nascido fora do santo matrimônio é uma abominação aos olhos de Deus. Meu bebê não é uma abominação. Que se danem. Midnight, Mississippi. Nossa, essa É muito triste. Eu dei à luz ao meu filho nos fundos de uma van onde morei por quase um ano. Meu bebê não resistiu. Espero que o seu resista. Não tenho muito a oferecer, mas eu sei que algum dinheiro pode ajudar, então estou enviando 10 dólares. Acredita nisso? Duda, Texas. Gostaria de poder mandar dinheiro, mas não tenho nenhum. O que posso oferecer é um bom lar. Manda os 10 dólares para ela. Lexi, um dos seus filhos ao telefone. Qual deles? Eu sei lá. Drops, bolinho, um desses. Eu volto já. Novali está aí? Tá sim. Ora, espero que essa criança não me chame de vovó, hein? Sinto muito, senhora, mas o horário de visita é... É quando? Agora. Sim. Mamãe? Achei que ficaria surpresa. Como sabia que eu estava aqui? Aqui. São para você. Eu vi sua bela entrevista na televisão, entrei logo no carro e aqui estou eu. Bem, eu devo ter dirigido aquele carro umas 10 horas. Incrível. De onde? Nova Orleans. Eu estou morando lá. Acho que já tem uns 2 ou 3 anos. Com o Fred? Quem? Fred, o árbitro. Ah, aquele idiota! Oh, meu Deus! Cruzes, por que foi que você pensou nele? Porque foi por ele que você abandonou. Abandonei o quê? Eu. Atendo. Escuta. Querida, escuta. Isso são águas passadas. Não passei 10 horas dirigindo para relembrar essas coisas, tá? Então por que você veio? Achei que precisava de ajuda. Não estava com a cara muito boa na TV. Você morando num mercado não é minha ideia de grande sucesso. Como você vai me ajudar? Eu não sei. Você tem marido? Não. Não foi uma dessas inseminações artificiais, foi? Não. Então me diga, cadê o imbecil que te meteu nessa encrenca? Califórnia. É, faz sentido. Todos os imbecis vão para a Califórnia. Devia ser imbecifórnia. Você tem onde morar? Querida, escuta, você vai precisar de um lugar para ir com esse bebê. Devia se mudar. Eu soube que tem um shopping ótimo novo aqui perto. Você veio aqui só para zombar de mim? Claro que não. Que isso? Não vim. Eu queria... ajudar minha filha com a filha dela. Só isso. Quer que eu vá embora? Não. Tá legal. Quando vai receber alta? Amanhã. Bom, não estou com pressa de ir. Talvez eu ache um lugar para nós e o bebê. Tipo, uma casa? Casa ou apartamento até que se recupere. Eu tenho um dinheiro. Eu também tenho. O presidente da rede de mercados me deu 500 dólares. Por quê? Ele não é o pai da criança, é? Não. Que droga. Não, ele só queria ser legal, me oferecer um emprego em qualquer filial do país. Nossa. Então... estava pensando. Com o seu dinheiro e o meu juntos, podemos conseguir um lugar decente. Então, eu não quero que você se preocupe com mais nada. Porque a mamãe Liu está aqui agora. Então, vem buscar a gente amanhã, eu e a neném. Às 9? 9 em ponto. Pois é, eu vou ter muito o que fazer. Temos que comprar fraldas, cobertor e um berço. Mamãe? Sim? Obrigada por ter vindo. De nada. Tá tudo bem, meu amor, tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho melhor você ligar para a pessoa que vem te buscar. Eu não sei onde ela está. Eu posso chamar um táxi? Para onde é que você vai? $500, eu devia saber. Mulher acolhedora. Oi. Ah, olha que bonito. E olha você. Está tão bonita hoje quanto estava ontem. Ainda mais. É. Bom, sabe aquela árvore? A que você plantou lá no meu jardim? Eu estou tentando cuidar dela, mas eu não tenho jeito para isso. E eu não tenho tempo também. Eu achei que talvez você e o bebê pudessem vir para ficar comigo um tempo. Assim você cuidaria dela. Você me ajudaria. Tá bem. Condado de Rogers, Hospital Comunitário. Corny! O quê? Cadê você? Eu tô colocando a louça na pia. Corny! Eu já tô indo. Corny! Estamos fechados. Anda! Olha... Oi. Eu posso entrar? Pode. Eu preciso de uma toalha. Tá no banheiro. Eu tô atrapalhando? Tá, não. Eu só queria agradecer. Não consigo pegar. Me dê só 2 minutos. Eu já tô indo. Desculpe. Eu não vou demorar. Eu só vim aqui agradecer por... Acho que salvou nossas vidas, minha e da Americas. Americas? Quer pegar? Ah, Tudo bem. Moses White Cotton me deu isso de presente. Peraí. O gorro. Agora sim. 1, 2, 3. Ria! Eu... Tá legal. Tá. Te vejo em breve, né? Tchau. Tchau. Tchau. I find? Who can satisfy the part? Look inside and find the part leading you. O que acha? Levei um mês inteiro para voltar pro meu número. Ah, uma mulher mais gordinha não é problema. O que você acha? Hã? Café? Não, antes de ir trabalhar, vou levar seu carro para verificar os freios. Eu pago e esquece. Irmã, tem gente lá na porta. Ah, ah. Toma ela aqui. Oi. Segura ela um pouquinho, vai. Ela é boazinha. Eu fico com ela. Pois não? Senhora, viemos aqui hoje para trazer a palavra de Deus para o bebê do mercado e para a jovem mãe solteira. Nós viemos dirigindo um carro lá de Midnight, Mississippi. Bom, deviam ter poupado essa viagem, porque a palavra de Deus já está nesta casa há muito tempo. Mas... Pensei que já tivesse terminado essa história das pessoas quererem ver o bebê do mercado. Tchau, filha. Mamãe já volta. Tchau, senhores. Eu fiz salsicha. Ah, obrigada. Senhor, oramos para que abençoeis essa comida que alimenta o nosso corpo. E pedimos perdão, Senhor, pela fornicação que o Sr. Sprock e eu cometemos hoje de manhã aqui nesta mesa. Amém. Amém. Ainda não abrimos. Eu sei, mas tenho que ir trabalhar. É, eu também tenho trabalho. Eu deixo a chave com você quando eu... Tenho que manter a calçada livre. Oficina do Mullen. Eu acho que eu tô grávida. Sabe o cara que te falei que conheci no mês passado? Sei, o mecânico bonitão. É. Eu não sei o que eu tenho de errado e eu nem queria transar com ele. E ele não usou nada? Me usou. Eu não sei o que eu vou fazer. Tem uma velha cigana que me disse uma vez que se você pular 9 vezes para trás antes do sol se pôr, você não engravida. Então eu pulei tão longe que tive que pegar o ônibus para voltar para casa e tive as gêmeas. Por isso o cara que estou namorando agora é perfeito. E por quê? Bom, ele é estéril como algodão. E isso é para sempre? Ah, é. Ele teve cachumba aos 15 anos e ela desceu. Desceu para onde? Para aquele lugar. Então ele... Ai, meu Deus, Novali, não. Ele só não é fértil, só isso. Aqui entre nós não conseguimos coisa melhor. Não acho que esteja grávida, mas vai ter que esperar. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau. Prontos para ir para casa? Encontrou o que queria? Eu não consigo entender nada. Eu tenho que procurar todas as palavras num dicionário. Depois eu tenho que ver as palavras num dicionário infantil. Eu levo meia hora para ler uma página. Ah, isso deve ser difícil de aprender com os livros. Isso é fotografia. É difícil para mim, né? É... Algum problema? Tem banheiro feminino? Tem. Tá, obrigada. Tá tudo bem? Agora tá. Ah, eu tenho que ir. Ah, quer dizer que você marcou um encontro? Não. É porque eu achei que você estava saindo com alguém ou... Não, acabou. Está terminado. Eu não quero homens desse tipo. Como assim? Assim, bonitões, snobs, que ficam bem de jeans apertado e camiseta branca. São os caras errados para mim, Forney. Eu não quero mais isso, eu quero mudar. Eu não quero saber de homem. Ah. Forney, me ajuda. Isso. Quem é? É Novali. Eu quero que você conheça minha irmã. Essa é Mary Elizabeth Hall. É bibliotecária. Mary Elizabeth é bem mais velha do que eu. Eu ainda era garoto quando ela começou a beber. Ah, tá vendendo muito barato, hein? Não, olha direito, o senhor vai gostar. É, eu tinha uns 10 anos na primeira vez que meu pai internou ela. Internou onde? Num sanatório no leste. Escuta, o que você está procurando? Ah, eu queria um presente para a irmã e para o senhor Sprock. Aniversário de casamento. Aniversário? É, eles já são... íntimos há 6 anos. Ah. Enfim, eu fazia faculdade no leste. Faculdade? É, eu queria ser professor de história, mas o meu pai morreu e eu não podia deixar minha irmã sozinha aqui. E ela me implorou para nunca interná-la outra vez e me disse que ela ia se matar se eu internasse ela. Nossa, isso já tem 9 anos. Você tá pensando em quê? Castiçais? Porta-retrato? Meu Deus, quem que compraria peruca de alguém? Meu Deus! Olha só isso! Só precisava de limpeza. Tá a fim de ouvir uma história engraçada? Pode ser. É que... eu estava pensando que um dia, quer dizer, daqui a muito tempo, eu podia ser fotógrafa. Não é engraçado? Não é? Eu não estou rindo. Bar Nashville. Uma árvore de Natal. Uma de verdade. Tinha uma daquelas artificiais? Não. São caras. Quando eu tinha 8 anos, eu vivia com uma senhora que me prometeu que a gente ia ter uma árvore de Natal. Aí ela saiu e gastou todo o dinheiro com uma linda gaita de foles, porque... sei lá, eu acho que ela era meio louca. Mas aí ela se sentiu mal. E na manhã do Natal, ela pegou tinta verde e pintou uma árvore de Natal na parede da sala. Do chão ao teto. E essa foi minha única árvore até agora. Oi! Oi, Lexi! Oi! Oi! Oi, Lexi! Crianças! Oi! Todos digam oi! Oi! Você tá bem? Ah, a cachumba! Estou com a cachumba dele bem aqui. Vão, crianças, achem uma árvore bem bonita que não custe mais do que 40 dólares. Teve notícia dele? Ah, desde que ele roubou meu forno zerinho, meus travesseiros king size e sumiu da cidade na moto dele? Foi isso que eu te perguntei. E aí, quer que a gente espere e te dê carona? Não. Nunca se sabe, talvez eu engravide de novo indo pra casa. Feliz Natal. Feliz Natal. Por que um homem de moto roubaria travesseiros? Porque teve oportunidade. Olha, eu tô louca pra Americas ver essa árvore. Não espere muita reação dela. Afinal, Americas só tem... Ah, lembrei. O quê? Americas faz exatamente 5 meses hoje. O quê? É, ela nasceu em 5 de... Disse que a porta da frente estava destrancada. Eu fui ao barraco pegar enfeites de Natal. Eu não demorei nada. Sumiu mais alguma coisa, tal como dinheiro, não. Joias? Sabe de alguém que pudesse ter levado sua filha? Alguém com raiva de você, com contas a acertar? Tem uma mulher no trabalho que não gosta de mim. Diz que eu parei na vaga dela mesmo, não tendo vaga certa, mas... ela não levaria neném. E você, irmã? Alguém tem mágoa de você? Quem teria? Alguém do AA. Alguém que quisesse magoá-la por algum motivo. Harry, somos alcoólicos. Já basta nos magoarmos a nós mesmos. É. Bem. Qualquer um pegou ela. Eu não sei se ela está assustada, doente, se está machucada. Eu não sei se ela está com fome ou frio. Eu sei, querida. Eu sei. Com licença, escuta. Isso fica sempre no berço do bebê? Não é minha Bíblia. Oh, Deus. Eu sei quem a levou. Eu sei quem levou a Americas. O quê? Ontem. Essa mulher, ela bateu na porta. E já tinha vindo aqui antes. Tinha um homem com ela. Eles disseram que queriam mostrar a palavra de Deus. Fui grosseira. Eles seguravam uma Bíblia. Igual a essa. E vieram do Mississippi. Midnight, Mississippi. Disseram que minha filha era uma abominação. E eu tô sendo castigada, Forney. Por quê? Isso que eu fiz. Não era casada quando tive minha filha. Acha mesmo que é isso que você merece? Eu vou dizer o que você merece, Novali. Se comece a mim. Desculpem, parece que houve um crime do outro lado da rua. Meu Deus! Não, não, não, não, não, não pode! Não, a polícia rodoviária viu uma placa do Mississippi e parou o carro. Eles admitiram que a levaram. E que a encontraríamos aqui. Gravadora Tommy John, primeiro andar. Ruth Myers, gerência, suíte 207. Ai, meu Deus, outro tocador de violão. Qual o seu nome? Willie Jack Pickens. Nem precisou inventar esse nome, né? O quê? Carrega esse violão por aí para se equilibrar. Você quer que eu toque? E o que você acha que veio fazer aqui? Gritar bingo? Uma música. E capricha, hein? Tá certo. É de minha autoria. Ai, eu já tô arrepiada. Fala sério. Sometimes it's hard, you don't wanna look over your shoulder. Cause you don't want to remember where you've been. There'll come a time you die if you could only hold her. I know that's where I am. So listen with all your heart, hold it inside forever. You may find all your dreams have already come true. Look inside and find the part that's leading. That's the beat of a heart. Você gostou? Eu devo gastar aí uns $1,000 para te ajeitar. Fotos mais 200. Meu nome é Ruth Myers. Me chame de Ruth Myers. Tá legal. Tá legal. Tá, tudo bem. Dá para você assinar? Obrigada. Ah, olha só, eu mudei seu nome. Mudou? Mudei. Agora você é Billy Sheldon. Já basta um Willie no mercado, né? Billy Sheldon. Gostei. Toma. Pra eu gastar? Mas já faz 2 anos, Ruth. Para que quer saber? O quê? Vai levar uns 3 anos. You may find all your dreams have already come true. Look inside and find the part that's leading you. That's the beat. Anda, canta comigo, canta. All by yourself. Ai, essa música. É bonita. Sei lá, alguma coisa na voz desse cantor me deixa irritada. America's filha, o que você está fazendo? Comendo rosquinha com meu nariz. Não. Forney está esperando. Como eu tô? Linda. Como eu estou? Nervosa? Aham. Está pronta para ir? Forney! Oh. Quero andar no pônei. Nós vamos, se não chover, tá? Não pode chover. Vou fotografar um casamento ao ar livre. Assim, isso... Pareço profissional. Sabe o que ia ajudar? O quê? Levar sua câmera. Titica! Mamãe não disse titica. Sim, sim. Não? Tá aqui. Tira umas fotos bem lindas do casamento. Obrigada. Você tá linda. Tá. Dirige com cuidado, tchau, hein? Filho. Tchau. Dá tchau pra mamãe. Tchau. Tchau. Tchau. Boa sorte. Tchau. Tchau. O canal do tempo informou sobre um tornado. É melhor a gente ir. Ah, deixa eu pegar essas fotos. Toma. Eu juro que gastei mais em filme do que recebi em dinheiro. O que aconteceu? Ah, aconteceu que a ex-namorada do noivo era a garçonete da recepção. E isso foi logo depois que a noiva chamou ela de vagabunda bunduda. Quem é esse na maca? É a garçonete, depois que as damas de honra pararam de pular em cima dela. Vão querer essas fotos? Eu tirei foto de tudo. Vamos lá. Encontro as duas no porão, hein? Estou pronta. Mas é claro que está. Prontinha? Vamos? Aonde você vai? Dick Smullins ainda está doente. Eu vou levar uma sopa rapidinho. Eu volto logo. Atende, vai. Anda, Novalinha. Atende. Quem estiver no condado de Rogers deve agir rápido. Isso inclui as áreas de Claremore e Sequoia. Calma. Assim. Rosita, me ajuda aqui. Eu tô aqui, querida. Segura firme, eu tô bem atrás de você. Cadê a vovó, irmã? Ela já vai chegar, filha. Aqui. Meu marido está pintando uma casa na Commerce Street. Ele vai ficar bem. Segura. Oi, Américas. Quer jogar cartas? Quero brincar com meu urso. Ele tem medo de tempestade. Eu vou procurar a irmã. Irmã! Eu vou fechar a porta. A irmã vai voltar. Vamos esperar. Volta aqui! Mamãe, onde você volta, tá? Querida! Nascimentos, America's Nation, 5 de julho de 95. Mortes, Thelma, irmã, marido, 10 de junho de 1998. Thank you. Ainda não entendi por que não reabriram o mercado aqui. Teve muitos danos na estrutura. Se for morar em futuro, nunca mais vamos te ver. Foi onde construíram a loja nova. Eu tenho que ir, Lex. O que mais eu vou fazer? Eu tenho que me sustentar. Onde está o cara que vamos encontrar? Vem, querida. Cadê ele? A gente chegou cedo. Mamãe, posso brincar? Tá, pode brincar um pouquinho, meu amor, mas depois a gente tem que ir. Um trailer. Hum? Eu aluguei um trailer em Potô. Ele tem rodas. Forney me ligou ontem à noite. Forney? Achei que a irmã dele tinha pulado pela janela. Ele me pediu para eu te arrumar um emprego no hospital e eu disse, puxa vida, de quê? Cirurgião nos fins de semana? Ele não quer que você se mude para Potô. Ele é louco pela Americas. Ah, não me venha com essa. É sim. Forney está apaixonado por você. Não me diga que não sabe. Ah, comigo e o Forney não é assim. Eu tenho visto ele. Ele te ama. Ele ama o jeito que anda, ama seu cabelo. Ele ama tudo em você. Forney e eu não temos nada a ver. O Forney é diferente da gente. Ele fez faculdade, a família tem dinheiro. O que quer dizer? E não é boa o bastante para ele? O que ele quer? Eu não sei. Ele ligou ontem à noite e pediu para me ver. Eu falei para ele que ia viajar, mas ele insistiu. Senhorita Nation? Ela. Eu sou o Ray. Oi. A irmã falou muito de você nas reuniões. Ah, os dois eram alcoólicos, isso mesmo. Ray, você que ligava no meio da noite. É, ligava no meio da noite e a irmã sempre ia juntar o que restava de mim. Pois é isso. Em qualquer espelunca que eu tivesse desmaiado de bêbado, ela nunca desistiu de mim, mesmo depois que perdi minha licença. Uma vez eu fui ao tribunal e comecei a defender a pessoa errada. Enfim, foi ela que me ajudou a dar a volta por cima e recuperar minha licença. Está tudo aqui. Que isso? Os bens da irmã. Bens? É, ela deixou tudo para você. A terra, o seguro do trailer e tudo o que tinha nele. Seguro de vida. Até uma ação antiga de petróleo que o avô dela comprou dos Comanches em 1909. Dá um total de 41 mil dólares. Desculpe. I'm gonna shake my soul and release my hold, giving up control and let the rest unfold. Engage aí. Cause it's a long, long way from here to where we go. Brownie, Brownie, não lasse a sua irmã. Take off the training wheels, lift off the handlebars. Senhor Sprock, eu ainda não acho isso certo. Eu acho que o que a irmã tinha devia ser seu. A única coisa que eu queria, eu tenho. A velha mesa da cozinha. Tem muitas lembranças boas. Tá bem, então. I'm gonna shake my soul and release my hold. Sinceramente, eu acho que a Ruth Myers foi até onde podia ir comigo. Eu cheguei a um nível muito alto e preciso crescer muito mais. Você é o cara. Você é Johnny DeSoto, caramba. Tem influência. É. Te digo uma coisa, eu achei que ia continuar mais um pouco com o sucesso de Beat of Heart. Exatamente. E isso foi há 8 meses. E aqui estou eu, em Santa Fé, ainda tocando nesses clubezinhos de quinta categoria. Droga. Tenho que me preparar. Tem um show. Você e Ruth Myers têm algum contrato? Eu vou avisando. Ruth Myers pode ser uma aliança poderosa, mas é das piores inimigas. Passa ela para trás e ninguém mais vai te querer. Johnny, a Ruth não tem essa influência toda. Vem. E o vencedor desse ano do Grande Prêmio de Fotografia na Grande Região Sudoeste é de Sequoia, Oklahoma. Vamos todos aplaudir, senhoras e senhores, a senhorita Novali Nation. Novali, meus parabéns. Venha, por favor. Eu tirei essa foto com uma Rolleiflex de lentes gêmeas, abertura F4, filme ASA 125. Eu a tirei para me lembrar de uma amiga muito querida. Ela me deu aquela árvore e depois me acolheu quando eu e minha filha não tínhamos para onde ir. Eu preferiria estar morando com ela naquele trailer do que na bela casa em Oklahoma. Obrigada. Espera um pouco, tá? Vem. Quem é ela? Quem é quem? Peraí, tem uma moça. Ruth Myers. Você. Sai daqui. Você é casado? Com ela? Sai daqui! Eu vou sair quando estiver afim. Então, como é que vai? Eu recebi uma ligação de um advogado de Albuquerque. Ah, que coisa. Você é sobre aquela garota? É sobre um cara chamado Tommy Reynolds. Quem? Não mente pra mim! Ah, já sei, Tommy Reynolds, que tem? Ele disse que foi seu colega na prisão. E daí? E que escreveu Beat of Her Heart. Isso é mentira. Eu escrevi essa música, ele me vendeu o violão dele, só isso. Cara, eu levei muita surra pra escrever essa música. Droga! O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós! Não vamos fazer nada! Talvez Johnny DeSoto ajude você. Ruth! Ruth Myers! Por favor, eu preciso da sua ajuda nessa. Ruth! Olha, Ruth! A gente pode voltar pro quarto e pode resolver isso. Minha gostosinha. Ah! Que isso? Refrigerante, vinho, cerveja, cigarros. Pare e compre. Oi! Oi, querida. Desculpe, eu custei, mas cheguei. Eu fui muito inconveniente? Novali, eu tenho 5 filhos. Tudo é uma inconveniência. Se importa se eu for bem devagar para casa? Eu quero fingir que estou de férias. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Que bom. E aí, alguma novidade? Nada, nadinha. A não ser que conhecer um cara seja novidade. Quem? Como? Bom, ele se chama Roger. Roger Briscoe. Ele é contador. Tem um negócio bem sucedido em Fort Worth. Como conheceu ele? Ah, a gente se conheceu no posto de gasolina. Ele tem um carrão. E quando a vareta do óleo ficou presa, eu ajudei a tirá-la. Ah, é? Ele disse que meus filhos são lindos, então ele gosta de mim. Nunca se sabe, Novali. E sabe, daqui a um tempo não vai fotografar meu casamento. Ai, tá ótimo, obrigada. De nada, querida. Tchau. Ai, droga. O quê? Esqueci de trazer o presente do Forney. Ele cuidou da Americas. Eu sei o que pode dar a ele. O quê? Não. Eu vou dar para ele os chinelos do hotel. Ah, Novali, é exatamente o que todo homem quer. Um belo par de chinelos. Tchau. Tchau. Forney. Que horas são? É tarde, desculpe. Tudo bem. E a viagem? Ótima. É melhor levá-la para cama. Não, tudo bem, eu levo. Forney. Trouxe isso para você. Ah. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Alô? Alô, tem alguém aí? Quem? Brownie? Por quê? Cadê a Lexi? Brownie, a sua mãe tá aí? Brownie? Brownie, deixa eu falar com a Lexi. Passa o telefone pra mamãe. Por quê? O que foi? Eu tô indo. Bem-vindo. Lexi! Vocês duas estão bem? Querido, não sai daí, tá? Eu já volto. Moses, Lexi pode deixar as coisas dela aqui por um tempo? Claro, por quê? É que a licença dela terminou e ela não pode pagar o aluguel. E onde ela vai ficar com as crianças? Eu não quero. Não quero. A gente almoçou isso. Come logo, então vai comer isso de café da manhã. Desculpe, querida. Eu vou comer. Come tudo, Brownie. E você? Quer comer? Lex, você tá bem? Era para eu trabalhar até às 4, mas decidi não almoçar. Para sair uma hora antes, porque Roger ia chegar de Fort Worth. Eu queria tomar um banho, lavar a cabeça. Eu peguei o bebê e as gêmeas na creche. E quando cheguei em casa, fiquei surpresa, porque o carro do Roger já estava lá. Ele disse que só ia chegar depois das 4. Mas Brownie e Praline estavam em casa e deixaram ele entrar. Quando eu entrei, ouvi um barulho vindo dos fundos do apartamento, do meu quarto. Deitei o bebê e fui lá ver. Tinha alguma coisa prendendo a porta. Eu tive que empurrar. Era Praline. Ela estava encolhida no chão, cobrindo os olhos e... Roger estava com Brownie na cama. Estava... Eu voei em cima dele. Eu queria matá-lo e mataria. Eu acertei nele 2 vezes e é só o que lembro. Sabe... Ele foi atrás da Praline primeiro e ela vomitou nele. Foi quando o Brownie entrou. Como ele me achou, Novali? Como um homem assim achou meus filhos? Como ele sabia que podia fazer isso com a gente? Ele devia estar procurando e procurava mulheres como eu, sozinhas, com filhos e mulheres que são idiotas. E elas viram como ele era e viram que ele era do mal. E eu só vi o carro dele. Ah, meu Deus. O que eu vou dizer aos meus filhos? O que eu vou dizer ao Brownie e para a Linnea quando me perguntarem por que isso aconteceu? O que eu vou dizer, Novali? Você vai dizer... Vai dizer que as nossas vidas mudam cada vez que respiramos. Nós duas sabemos disso. E vai dizer que esqueçam do passado. Porque homens como Roger Briscoe nunca vencem. E vai dizer para eles se agarrarem muito ao que eles têm. Um ao outro. E uma mãe que morreria por eles e quase morreu. Você vai dizer que todos temos uma coisa ruim. Mas temos bondade também. E só vale a pena viver pelo que é bom. E é por isso que nós temos que passar essa bondade para os nossos filhos. Chocolatado? Aham. E se você girar a vaca bem rapidinho, você tem creme de leite. Puxa vida, você sabe muito. Eu trabalho na biblioteca. Não sei como a manteve viva por tanto tempo, Forney. Você pode ir com a gente. Hotel Majestic. Você me encontrou? Cidade pequena. Você não foi ao velório e fiquei preocupada. Não queria preocupá-la. Eu posso entrar? Pode. Você está bem? Eu não consegui ficar na biblioteca. Eu entendo. Tenho que sair por um tempo. Levar Mary Elizabeth para o Maine e enterrá-la no túmulo da família. Eu sinto muito, Forney. Não podia ir ao velório. Eu tinha 4 rosas brancas. Mas quando eu cheguei ao velório, elas ficaram marrons. Não podia dar rosas marrons para ela. Eu sei. This feeling deep in. Fala. Eu te amo. Ele disse que ama você e não disse nada. Eu sou uma burra, né? Eu sou burra, mas... sei lá, fiquei com medo, fiquei confusa. É tão, tão estranho. Querida, não leva mal, mas Fernie é estranho. E aí, quando ele vai voltar? Fernie, o exterminador? Que história foi essa? Nada? Por que o exterminador buzinou pra você? Bom, eu disse que... eu ia sair com ele. Você disse que ia o quê? Eu disse que ia sair com ele! Como isso aconteceu? Ué, ele é treinador do Brownie e faz ele rir. E cá entre nós, ninguém faz. E o psicólogo disse que seria uma boa ideia. Ai, mas eu não sei. Poxa vida, será que ele vai de macacão laranja no nosso encontro? Olha só, não foi boa ideia a camisa pra dentro. Vocês não têm uma faixa de campeão? Não somos campeões. Só comemoramos porque sobrevivemos à temporada. Tá legal. Então, vamos nessa. Todo mundo sorrindo. Novali, você tem como falar com o Forney? É um problema legal envolvendo a biblioteca. Ele deve voltar hoje ou amanhã. O Forney vai voltar? Claro. Eu achei que com a morte da Mary Elizabeth, ele ia querer seguir a vida e voltar para a faculdade. Você sabia que o bisavô dele foi governador do Maine? Não. Bem, às vezes as coisas acontecem para melhor. Ele pode sair daqui e ter uma vida de verdade. Vamos logo tirar essa foto. Estamos começando a feder. Alô? Cadê você? Quando você voltou? Não, não, não. Eu vou aí. Eu vou aí. Tá? Tchau. Oi. Entra. Liguei muito tarde, né? Não, tudo bem. Como foi a viagem? Boa. Bem. Quer se sentar? Claro. Fiquei preocupada. Você não voltou? Achei que... Eu tinha me esquecido de como é bom no Maine. Bem diferente daqui. Com certeza. Eu fui a Baldwin. Uhum. Eu ia ficar só umas horas e eu acabei ficando 2 dias. Vi meus ex-professores. E tinha me esquecido da biblioteca ótima que eles têm. Contrataram um novo bibliotecário? Já. A filha do prefeito Albert. Bom, tudo bem, deixa pra lá. Eu não ia querer voltar pra lá mesmo. A fábrica de plástico tá dando empregos. Eu posso arrumar um emprego lá. Você tá bem? Mas e quanto a ensinar? Você tinha me dito que queria ser professor de história. Isso já faz muito tempo. Mas se é isso que você quer... O que eu quero? Eu só quero ficar com você. Ficar com você e a Américas. Eu te amo tanto, mas tanto. Quando ficamos aqui juntos... Forney, pode ter sido um erro. Um erro? Quer dizer... Quer dizer que você fez amor comigo por piedade? É o que está querendo dizer? Não. Então é o quê? Fala. É uma decisão errada? É um impulso? O que é? Courtney. Você me ama? Você é o melhor amigo que eu já tive na vida. Só me responda. O meu parto foi você que fez. Me diz, você me ama? Não. Não, Forney, eu não te amo. Não desse jeito. O apartamento é bom. Bonito, claro. O carpete é novo. Meus filhos destroem isso antes de abrir a porta. Olha, dá para ver a biblioteca. É. Tem notícias do calouro? Ele escreve para a Americas, manda livros para ela. No final de cada carta, ele escreve assim: por favor, mande boa sorte para sua mãe. Ótimo. Escreve para ele? Não. O que é que eu ia dizer? Ai, tem dó que mentiu para ele para começar. Que você o ama, que sente saudade, que tem sido os piores 3 meses da sua vida e que ele devia voltar. Voltar para quê? Para trabalhar na fábrica de plástico? Ou para fazer hambúrguer no drive-in da Lita? Ou fazer entregas? E o mercado? Não. Ah, quer dizer que serve para você, mas não serve para ele? Não. Noverly nunca achou que merecia o Forney. Nunca achou que era boa o suficiente para ele. Querida, eu sei que sua mãe te abandonou e o que aquele idiota do Willie Jack fez. Mas é por isso que eles não prestam, sabia? Continua saindo com o Forney? Mais ou menos. Por aí. Você gosta dele ou não gosta? Ah, eu não sei. Ele tem os filhos dele. O cara mata insetos para viver, pelo amor de Deus. Eu acho que ele não é o meu tio. Vocês gostaram, não é? Quer saber como eu sabia que o Ernie era diferente? Que era o cara certo? Quero. Não conta pra ninguém, porque é segredo. Tá bem. A filha do Ernie, Carol-Ann, não é filha dele. A ex dele, Maxine, teve Carol-Ann antes de se conhecerem. Depois eles tiveram Cody, aí ela decidiu se separar e é isso. Ela não queria o Cody. E decidiu que não queria Carol-Ann também, até descobrir que Ernie queria a guarda dela. Ela achou um bom motivo pra brigar. Ernie tinha um Camaro 67 completamente reformado. Era uma maravilha. E ela queria ele. Ele trocou o carro pela filha. Meu Deus. Quando ele me contou isso, Novali, eu vi que escolhi certo. Eu estou tão feliz por ter encontrado um vencedor. Ah, também estou grávida. O quê? Can he see my head is reeling? There's so many things I'm feeling. Vai ser ótimo. Vamos dar uma escapadinha, hein? I'm so in love. Just a heaven. Ei. Cadê seus sapatos? O quê? Droga. Por que paramos? Eu tô com fome. Não custa nada você comer alguma coisa além de pílulas e uísque. Não vai começar, hein? Fique à vontade. Tá sentindo isso? Não tá sentindo esse pum, pum, pum, não? É onde o coração tá. Eu não sinto nada. Achou do meu bolo? Lindo como uma foto. Obrigada, eu vi numa revista e pensei, posso fazer isso. Cadê as velas? Parabéns, Américas. Sem velas. Ah, por quê? É o aniversário dela. Com 5 dias ela teve icterícia, com 5 semanas infecção de ouvido, com 5 meses foi raptada. 5 anos? Eu não vou acender nenhum fogo, obrigada. Novali, você é demais. Todo mundo tem chapéu? Tem, eu tenho. Vamos lá. Ah, deixa que eu pego. Querida, o dia está perfeito e vai continuar sendo um dia perfeito. É o aniversário dela, precisa ter velas. Você que acha. O que foi? O que está vendo? Cadeira de rodas roubada de vítima? Um homem sem pernas, identificado como W.J. Pickens, foi encontrado domingo à tarde no banheiro masculino de uma lanchonete em Alva. Meu Deus! Pickens, que perdeu as pernas há 4 meses num acidente de trem, ficou preso desde sexta noite quando roubaram sua cadeira de rodas. Ai, meu Deus! O que você disse? Não vale. É. Eu não acredito. Como soube que eu estava aqui? Eu li no jornal. Estava indo te ver. Claro. Verdade. Por quê? O que ia fazer o Willie Jack? Voltar para o supermercado para ver se eu ainda estava lá depois de 5 anos? Não. Eu só... Eu dei a luz no mercado. É um menino? Uma menina? Está bem? Tem um nome? É uma garota. Se chama Americas e é minha. E fique longe dela. Ficar longe dela? Eu nem posso sair dessa cama, Novali. Acha que eu vou fugir com ela? Acha que eu vou sentir pena de você? Não, eu só preciso de pernas novas e um fígado novo, só isso. Então por que veio até aqui? Por que veio atrás da gente? Algum problema? Dá para ouvir vocês no final do corredor. Desculpa. Mais uma injeção? Não, vamos esperar. Eu voltei para te dizer uma coisa. Você se lembra daquele dia, da última vez que nos vimos? É, eu lembro, sim. Você colocou a minha mão na sua barriga e me perguntou se eu podia sentir o coração do bebê. Eu disse não. Eu menti. Por quê? Por que uma pessoa mente? Por medo ou por maldade. Há milhares de motivos para mentir, Novali. Só que às vezes você diz uma mentira tão grande que ela muda sua vida inteira. Uma mentira tão grande que faz você pensar. Eu faria tudo, qualquer coisa, para ter uma chance de mudar isso. Apenas uma chance para mudar. Você não está me entendendo. Não. Tô assim. Acho que é preciso. Não, depois você me liga. Não vale? Tchau. Também. Ah, eu esqueci. Ah, não. Não vale? Você tem aquela matéria? Não vale? O que faz aqui? Eu. Você está bem? A América está bem? Tá, ela está bem. E quando foi que você chegou? Agora. Veio de carro? Lá de Oklahoma? Vim, não, eu primeiro parei no Tennessee e eu tinha que deixar uma pessoa lá. Um amigo, alguém que precisava ir para casa. Bom. Eu menti, Forney. Você mentiu? Não foi ao Tennessee? Não, eu fui ao Tennessee, eu... Forney, oi, tudo bom? Escuta, nós vamos para casa do Sam tomar café. Você quer ir? Quero, te vejo mais tarde, tá? Valeu. Tá. É tarde demais, não é? Tarde demais? Pra quê? Eu menti pra você. Quando me perguntou se eu te amava e eu disse não. Você lembra? Lembro. E eu menti, Forney. Não era verdade. E eu amo você. Eu só mentia porque... eu achei que merecesse coisa melhor. Uma coisa melhor do que você. No Vale não existe nada melhor do que você. Atenção, senhores clientes e convidados. Nosso departamento de jardinagem está com uma promoção de terra adubada e assim. Jumping in deep as we could get that night. That night. That night. That night. The moon. The moon. So bright. So bright. Your touch. Your kiss. Your kiss. Let's keep it like this. I wanna go young with you, baby. Cheat all for the time. I wanna go young with you, baby. Make sure that sun keeps shining on. Crazy barefoot loves the kids. The fearless hearts and souls. I wanna go young with you. Love's fools just like we were. That night, the moon, so bright. We took the chance. We danced the dance. Sometimes it's hard to don't want to look over your shoulder, 'cause you don't want to remember where you've been. There'll come a time you die if you could only hold her.